lucrando, bafurando com os amigos da boca. Bucanas, água de bandido, plantão foi sofrido, então vamos brindar. Marquinho, bandido, romance proibido, na minha tá louca. Se descobre que eu sou bandida, ela joga confusa querendo me dar. Ai, Dalita, quer dar dois amigos nessa boca. Ai, Dalita, quer dar dois amigos nessa boca. Ai, Dalita, quer dar dois amigos nessa boca. Ai, Dalita, quer dar dois amigos da boca. Ele não fosse DJ, ele era bandido. O DJ Marquinhos. Fumando, vendendo, lucrando, bafurando com os amigos da boca. Bucanas, água de bandido, plantão foi sofrido, então vamos brindar. Marquinhos, na minha tá louca. Se descobre que eu sou bandido, ela joga confusa querendo me dar. Ai, Dalita, quer dar dois amigos da boca. Ai, Dalita, quer dar dois amigos da boca. Ai, Dalita, quer dar dois amigos da boca. Ai, Dalita, quer dar dois amigos da boca.